nuvens partiram, as folhas caíram. Ela quis viver e o mundo correu. Prometeu voltar se o vento mudar. Convosco, Silvia Alberto. Boa noite. Olá, muito boa noite. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a esta noite tão esperada, a noite do Festival da Canção 2011. É, sem dúvida, uma noite que vai ser emocionante. Antes de mais, quero agradecer ao Eduardo Nascimento. Esta é também uma forma de lhe prestarmos a nossa singela homenagem. Uma salva de palmas para o Eduardo. No fundo, Eduardo, o Festival da Canção é feito de histórias, histórias que fizeram a história do nosso país, e este tema que na altura trouxe ao festival, em 1967, já o Eduardo pisava os palcos da Eurovisão, no fundo também trouxe um sinal de esperança. O vento mudou, era este o tema. O vento continua a mudar. Enquanto houver compositores, enquanto houver a RTP a promover este festival, e enquanto houver jovens de avançada idade como a minha, a comporem aquela música que hoje foi cantada aqui, recriada aqui, e tem sido recriada durante este tempo todo. Portanto, esta homenagem, aqui ao qual eu me sinto emocionado, e por já apostar ao pé de si também. Oh. Acho que esta homenagem é para a RTP e para os compositores, para os autores, para os cantores e para todos aqueles que continuam a amar a música. Viva a música! Viva! E eu, antes de me despedir do Eduardo, tenho de cometer uma inconfidência. É verdade. É que hoje o Eduardo concretizou o sonho de uma vida de um cavalheiro que trabalha no bar do Teatro Camões e que dizia: por favor, apresentem-me o Eduardo Nascimento. Eu sou fã do Festival da Canção e fã do Eduardo. Foi ou não foi? Foi, sim, senhor. Como é que se sentiu? Olha, tão emocionado como eu. É verdade, é verdade. Aliás, isso tem sido, no fundo, a vida tem sido isto. Que bom. Emoções, alegrias, reencontros e viva. Que a RTP ganhe, de facto, o festival um dia, para nós todos estarmos aqui, nem que seja com 70 anos, para cantarmos. Já merecemos, já merecemos. Quero também agradecer aos Companhia Algazarra que deram início a esta noite e ao tema O Vento Mudou. E uma salva de palmas para o Eduardo Nascimento. Eduardo, obrigado. Magnífico público desta sala de espetáculos do Teatro do Camões, que nos encontramos em direto para mais uma edição do Festival da Canção. Boa noite, Teatro Camões! Em direto de Lisboa para todo o mundo através da RTP1 África Internacional Mobile e também da RTP HD. O Festival da Canção está também no Mel, é verdade, com uma aplicação interativa onde pode ver em exclusivo o que se passa nos bastidores com os nossos concorrentes. Ainda pode, veja lá, cantar em karaoke e rever os êxitos do festival e cantar os êxitos do festival. Portanto, se é um festivaleiro, vá até lá. Pode também acompanhar o programa e rever os melhores momentos no nosso sítio na internet em rtp.pt. A Joana Martins está à sua espera e pronta para receber as suas perguntas. Além disso, multiplataforma. Se ainda não é amigo do Festival da Canção no Facebook, junte-se aos mais de 25 mil que já aderiram à página. Em poucos dias, mais de 25 mil amigos. E como sempre, este é um festival cheio, cheio de novidades. A seleção das canções da edição deste ano foi assegurada por um júri composto por Fernando Martins, produtor, compositor e músico. Ramon Galarza, maestro, produtor e músico. Boa noite, Ramon. Boa noite, Fernando. E ainda, Tosé Brito, músico, compositor e administrador da Sociedade Portuguesa de Autores. Boa noite aos três. São os grandes responsáveis pelo que se vai passar aqui esta noite. Bom, das 407 canções criadas e produzidas especialmente para este espetáculo, o júri selecionou 24 para que depois o público em casa votasse através da internet e escolhesse 12. Eu também cumpri, também estive lá a votar. Espero que tenha votado também. Portanto, as canções que estão aqui esta noite a concurso são 12 e são da nossa responsabilidade. É neste palco que tudo se decide. Só uma será a grande vencedora. Só uma vai representar Portugal no Festival da Eurovisão 2011 em Düsseldorf, na Alemanha. Será que é este ano que vamos ganhar? A ver, vamos. Antes que se decida, temos que eleger a canção vencedora. E este ano, a preparação dos nossos concorrentes tinha que continuar a dar muito trabalho. Dá sempre muito trabalho. São meses de trabalho. Afinal, é pela forma como trabalha que se vê e avalia o grande artista. A noite promete. Promete definitivamente. Mais que não seja, promete uma onda de estrelas. Está visto. Bom, o sistema de votação, este é um clássico. 50% da pontuação final é atribuída pelo público, os outros 50% pelo júri nacional. No final, somamos e chegamos então à canção vencedora. Aí em casa, para votar, o que é que tem de fazer? Uma chamada para o número de telefone a que corresponde a sua canção favorita. Mas atenção, ao longo do programa pode mudar de ideias e votar noutras canções, porque só o seu último voto vai ser contabilizado. Assim sendo, marque 760-100, seguido de 301 para a canção número 1. Se pretender votar na canção número 2, 760-100, 302. Estão aqui muitos amigos e apoiantes da canção número 2. E assim sucessivamente até à canção 12, portanto, com a terminação 312. O custo da chamada é de 60 cêntimos mais IVA, como também já é habitual. E, claro, o júri nacional é constituído por representantes das 18 capitais de distrito e das cidades de Ponta Delgada pelos Açores e do Funchal pela Madeira. Boa noite às nossas regiões autónomas. Boa noite. Bom, estão lançados os dados e, por isso, as linhas telefónicas agora aguardam pelo seu voto. É a altura de declarar aberta a votação. A partir de agora pode começar a votar e vamos à música. Olá, eu sou a Xana, tenho 23 anos e nasci em Cascais. Eu sou a Ana, tenho 30 anos. O meu nome é Ana Borges, venho de Viseu. E nasci em Lisboa. Eu tenho 28 anos. Olá, sou a Susana. Me chamo Soraya. Meu nome é Ana Rita, tenho 32 anos. Tenho 27 anos, nasci na Madeira. Tenho 36 anos, nasci em Lisboa. Nasci no Brasil e vivo em Portugal desde os 2 anos, em Lisboa. Para nós, a nossa frase favorita é a tradição ainda é o que era. Praia ou montanha? Praia. E montanha também. O melhor que Portugal tem. O povo português, o sol, tanta coisa. Portugal é lindo. Silêncio ao barulho, barulho. Adoro festa, alegria, multidão, música. Multidão. A nossa música vem da multidão. É feita da tradição portuguesa e é feita para a multidão. Fala de Portugal, das várias regiões, de amor, de coração. Dedicamos aos portugueses. E a Portugal? Olá, eu chamo-me Carla, tenho 33 anos, nasci em São Sebastião da Pedreira e vivo em Odivelas. Fisicamente, eu descrevo-me como poderosa. Praia ou montanha? Praia. Cidade da praia. O azul é a minha cor favorita. Esta é a minha foto favorita. Foi um musical onde eu participei com o João Baião, Jesus Cristo Superstar. Gostei muito. É uma das minhas fotos favoritas. A minha frase favorita é... Quem queira se fosse, treme-se cadeira. Que quer dizer, na cama que fizeres, é nela que te deitas. O meu livro favorito é um livro que eu fiz com o meu filho quando ele tinha... Quando começou a escrever, aos 7 anos. O meu género musical favorito é Funaná. A minha canção é uma mensagem de resistência de quem ultrapassa dificuldades e se ultrapassa a si próprio. Eu sou no Norte, tenho 33 anos e nasci na Marinha Grande. Sou músico profissional há cerca de 15 anos já. Entre a praia e a montanha, obviamente que escolho a praia. Entre a tarde, a manhã e a noite, prefiro a noite. A minha expressão favorita é mais vale arder do que desvanecer. O meu livro favorito é uma biografia do Kurt Cobain, chamada Mais Pesado Que o Céu. O meu brinquedo favorito neste momento é a minha Taylor semiacústica. Dá para fazer música excelente. E um dos meus amuletos da sorte é a minha mulher. A viagem da minha vida vai ser esta que irei fazer para a Alemanha. O que mais me arrepia é uma boa, grande voz. O meu género musical favorito é, como podem ver pela minha figura, é um bocado mais rock and roll. Um dia perguntei a alguém onde fica o infinito, para poder mergulhar nesse arrepio maldito. Há tanta coisa boa e tanto para visitar, se passar da Madragoa ao bairro alto vai chegar esta gente sofredora, que um dia nunca morra. Minhas praias aqueceram e o fado também a gente, que são os barcos de Lisboa que me fazem navegar. Encontrei uma canoa, para onde me vais levar? São os barcos de Lisboa que me fazem ir para o mar. Entre a alfama pessoa, de quem vos vou falar? Esta gente sofredora que um dia nunca morra. Minhas praias aquecer e o fado também é gente. Encontrei a liberdade, fui visitar o Marquês, perguntei-lhe pelo rato, querem saber o que fez? Deu-me praças e castelos e um cavalo lusitano, fontes, pereiras e mel e a saudade de ser humano. Esta gente sofredora que um dia nunca morra. Minhas praias aqueceram e o fado também é gente. São os barcos de Lisboa que me fazem navegar. Encontrei uma canoa, para onde vais levar? São os barcos de Lisboa que me fazem ir para o mar. Entre a alfama pessoa, já conhecemos as três primeiras canções desta noite, atuações das Sete Saias. Não sei se repararam, hoje elas não eram sete, eram oito, porque a Ana está de bebê. Beijinho para a Ana, boa sorte. Da Carla Morena Poderosa. E claro, do Nuno Norte, o galã. Uma salva de palmas para eles. As linhas estão abertas para que possa contribuir com o seu voto. Então, para votar na canção número 1, 760-100, com a terminação 301. Toca a votar. Canção número 2, 760-100, 302. Pode continuar a votar. E canção número 3, 760-100, 303. E é assim até à canção número 12. As votações já estão abertas. Pode e deve votar. E lembre-se de que é livre de votar mais do que uma vez em diferentes canções, mas depois só o seu último voto vai ser contabilizado. Mais lá para a frente vamos saber também qual a votação do Júri Nacional. Ansioso? Cheio de curiosidade? Então nós vamos já tratar de si com a segunda série de canções concorrentes. Elas aí vêm. Olá, chamo-me Rui Andrade. Tenho 26 anos, nasci em Amarante, mas vivo e trabalho atualmente em Lisboa. Como me descrevo fisicamente? Digamos que não sou desinteressante. Sozinho na multidão. Na multidão. A minha foto favorita é uma foto de um espetáculo que fiz no Coisa dos Recreios, que foi muito importante para mim. Roer as unhas é a minha mania. A viagem da minha vida, talvez a Düsseldorf para cantar na Eurovisão. O melhor que Portugal tem, a sua história e obviamente, o fado. O mais me indigno é que façam um juízo sobre a minha pessoa sem me conhecerem primeiro. O que mais me comove é ouvir os meus pais dizerem que têm orgulho em mim. A minha canção fala sobre Portugal. Fala sobre uma história de amor e sobre o nosso tempo dos descobrimentos. E este Em Nome do Amor retrata bem essa história e a nossa história como portugueses. Eu dedico a minha canção a todos os que tornaram possível a participação no festival, principalmente aos meus pais, que me incutiram o gosto do festival. E esta é a melhor prenda que eu lhes posso dar. Resta de ventura é o fado dos olhos teus. O céu desfaz-se em lágrimas, as ondas gritam adeus. Sou rei do mar, senhor dos ventos. Vou te sentimentos, avanço sem temor. Não vejo o mar e a dor. A barca cai na noite em nome do amor. Nas velas sou veloz, rasgo as tormentas. Essa tempestade, chuvas de saudade. Sou rei do mar, senhor dos ventos. Vou te encontrar, voar nos sentimentos. Avanço sem temor, não vejo mais. Em nome do amor, sou rei do mar. Avanço sem temor, não vejo o mar e dor. A barca cai em nome do mar. Sou um dos manos Feist, não o Nuno, mas o Henrique Feist. Tenho 38 anos, nasci em Lisboa e vivo em Sintra. Fisicamente, sou normal. Silêncio ou barulho? Barulho. Manhã, tarde ou noite? Manhã, para dormir. Minha cor favorita é o azul. Minha expressão favorita é necessário aprender com os erros dos outros, porque não vais viver tempo suficiente para os cometer todos. Mania, perfeccionismo. Meu amuleto é uma foto dos meus pais. Aquilo que mais me arrepia é uma boa voz. O melhor que Portugal tem é o talento, o que existe e o que ainda está por descobrir. O meu artista português favorito de momento é a Áurea. O que a nossa canção fala é que Portugal não é assim tão pequenino quanto isso e que o mundo todo cabe em Portugal. O mar não dispara, apenas une-nos. Dedico a minha canção a todos os que ainda acreditam no Festival da Canção. Eu parti deste jardim, fiz-me ao vento, fiz-me ao mar, perdi-me dentro de mim, encontrei-me em viajar, entreguei-me ao canto das sereias e varei por noites desvairadas, fiz de sal e água e lua cheia minha rota tão à desfilada. Mais devagar ou a correr, quase a voar, sempre a romper, a cavalgar, fui com o mar, pelo mundo a ter e a voar. Mais devagar ou a correr, quase a voar, sempre a romper, a cavalgar, fui com o mar, pelo mundo a ter e a voar. Fui ao longe e regressei, levei vinho e trouxe mel, muitas ondas naveguei neste mar que é o meu corcel. Dei a boca a bocas escaldantes, conheci o inferno, paraíso, fui tornando perto mais distante, na ciência azul do meu sorriso. Mais devagar vou a correr, quase a voar, sempre a romper, Wanda Stewart, tenho 43 anos e sou de Lisboa. Embora tenha escolhido este lindíssimo Castelo de Óbidos para vos trazer um pouquinho mais do meu país. Como é que eu me descreveria fisicamente? É isto que vocês estão a ver. Uma das minhas expressões favoritas aprendi no Brasil e diz: o homem faz planos e Deus ri. O meu brinquedo favorito, os brinquedos da minha filha, porque eu agora brinco imenso. Uma mania. A mania de me perfumar sempre que entro em cena, mesmo quando venho trocar de roupa. Um amuleto. Não tenho, tenho fé. Acho que é do conhecimento geral que a minha referência a nível nacional é a senhora Dona Simone de Oliveira. O meu género musical favorito é o que é feito com qualidade, independentemente do seu estilo. Eu vejo a minha canção como um hino à coragem de quem procura o amor. Eu dedico a minha canção ao povo português. Sigo a luz da minha alma, na corrente do meu fado, por ti amor, em água e sal, chuva de dor por nós. Dos sentidos, onde vais, doce ternura, já não sou eu, contigo, amor, já não sou eu sem ti. Sentir um vazio desse navegar, perdoar a bruma, voltar a sonhar, só me falta o teu querer, que é de mim sem ti. Junto à tua voz a este grito, este mar salgado, estou contigo. Vou cantando, vou procurando lutar, chegar à tua voz. Junto à tua voz a este grito, este mar salgado, estou contigo. Vou cantando, vou procurando lutar, chegar à tua voz. Sentir o vazio desse navegar, voar a bruma, voltar a sonhar, só me falta o teu querer, que é de mim sem ti. A decisão desta noite é repartida pelo Júri Nacional e pelo público que está a assistir-nos a partir de casa e também aqui em direto a partir do Teatro de Camões. A decisão não vai ser nada fácil. Agora, atuações do Rui Andrade, o galã, do incontornável e talentoso Henrique Faist e da eletrizante Wanda Stuart. Das 12 canções concorrentes já conhecemos metade, é verdade, o tempo passa a correr. E quem não tem perdido nada desta jornada é o nosso Júri Nacional, de quem teremos o parecer já mais à frente. Aí em casa ainda tem tempo de votar na sua canção favorita e escolher com isso a nova canção portuguesa. Para votar só tem de seguir então regras simples, passo a explicar. No caso das canções que acabámos de ouvir, ligue 760-100, seguido de 304 para a canção número 4. Se for a canção número 5... Claro, manifestem-se. Se for a canção número 5, a sua favorita, então marque 760-100-305 e 760-100-306 para a canção número 6. A canção vencedora deste festival vai ser decidida também por si. Agora, só tem de se sentar, tomar nota das canções. 6 já estão, seguem-se mais 3. Vamos a isto. Olá, chamo-me Tânia Tavares, tenho 32 anos e nasci e vivo nos Olivais. Como me descrevo fisicamente? Pequenina como a sardinha. Praia ou montanha? Praia, sol, muito sol. Manhã, tarde ou noite? Noite para me dar mais inspiração. A minha foto favorita é uma foto de criança, que eu acho que é a única que eu gosto. O meu brinquedo favorito é um porquinho. Toda a gente vai ao meu quarto, está na secretária, gosta muito dele. Um desejo secreto, gostava que corresse muito bem o Festival da Canção. O meu género musical favorito é pop rock, sem dúvida. De que fala a minha música? Fala de amores e desencontros. Dedico a minha canção a todos os meus amigos, a todas as pessoas que me têm apoiado, ao Nuno Valério que me contactou para este ano para o Festival da Canção. Obrigada. Olá, meu nome é Inês Bernardo, tenho 22 anos e sou de Leiria. Como me descrevo fisicamente? Sou muito branquinha, um bocadinho rechonchuda. Minha foto favorita é uma foto minha e das minhas irmãs numa cascata. Brinquedo, acho que não tenho favorito. Meu cão, que é assim deste tamanhinho e parece um brinquedo de peluche. Uma mania. Estar sempre a cantar ao ponto das pessoas dizerem: ai, Inês, cala-te um bocadinho. Um desejo secreto. Fazer um dueto com o Rui Veloso. O meu género musical preferido. Em português, fato, sem dúvida alguma. Adoro o som das tunas académicas, as tunas a tocar por todo lado. Eu quero dedicar esta canção ao Lionel e à Joana, que são os brilhantes autores desta música. Guardado à tua mesa. no espaço das lágrimas, instantes para amar, nos dedos que acendem o lume para fumar, nos instantes o nosso altar. Deixa o meu lugar, nos teus lençóis rasgar. As paredes deixam o meu lugar quando o silêncio grita nas mãos e nos abraços. Nos espelhos sempre passos, nenhum rosto é. Ruas, tenho 29 anos e nasci lá ao fundo do Barreiro. Como descrevo fisicamente? Assim, pequenina, mas bastante ágil. O meu brinquedo favorito são os meus patins. Uma mania: dormir, arrumações e morder as unhas. O meu amuleto anda sempre comigo, que me deu a minha amiga Bárbara. E é o elo de ligação entre a Bárbara e a Joana, as minhas melhores amigas. O melhor que Portugal tem. Esta luz, este sol. O meu desejo secreto. Abrir um canal de televisão. A minha canção é inspirada numa personagem feminina, dominadora, que adora tratar os homens como brinquedos, dispensando-os sempre que as coisas começam a tornar sérias. Quem dedica a minha canção? Ao meu pai, que está em Marselha, à minha mãe, à minha família, às pessoas que estão aqui no meu coração e que me acompanham sempre, inclusive aos meus fãs. Vem cá, aperta-me o medo, sai lá, sou teu brinquedo, sinto o tremor. Que a vida te entrega, que eu corro certo para te apanhar. Entro no jogo e sem saber, apago a luz só para te ter. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Rasgo-te a pele e fujo à pressão. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Peço-te um beijo e fujo à pressão. Perde o tempo da hora. Olha pra... Uou, uou, uou! Sentiram? Sentiram de repente o calor que se fez sentir aqui no Teatro Camões? Uma salva de palmas para as atuações da Tânia Tavares, da Inês Bernardo e da Filipa Ruas. Relembro, pode acompanhar este grande espetáculo, os bastidores e rever os melhores momentos no nosso sítio na internet, rtp.pt. Estava a nossa Joana Martins à sua espera, faça todas as perguntas que entender. E também pode juntar-se aos mais de 25 mil amigos do Festival da Canção no Facebook. Os concorrentes deste festival precisam de si, do seu voto, mas atenção, 50% da decisão final é sua, mas os restantes 50% são do Júri Nacional. Toca a votar. Bom, para o fazer e para o fazer nas canções que acabou de ouvir, marca então 760-100, seguido de 307, canção número 7. Para a canção número 8, 760-100, 308. E para a canção número 9, 760-100, 309. E é assim até a canção número 12, basta mudar a terminação. O grande vencedor do Festival da Canção vai viajar até Düsseldorf, na Alemanha, e representar Portugal na Eurovisão. E quem sabe se não será uma das três canções concorrentes que nos falta ouvir. É agora, já a seguir. Dá-lhe falácio, pá! Camaradas, pá, nós somos os homens da luta! Fascismo nunca mais! Fascismo nunca mais! Obrigado, camarada. Dos homens da luta, pá! A nossa leitura favorita, camaradas, pá, é, pois está claro, o grande jornal A Bola, pá! Claro, mas está claro. Luta, luta, camarada, luta! Luta, luta, camarada, luta! O nosso brinquedo favorito, camaradas, pá, é, pois está claro, o megafone, pá! O que Portugal tem de melhor, camaradas, é... Chega aqui, pá! Unido, nunca será, pá! E unido a cantar! O Portugal tem de melhor, sem dúvida, camaradas, é o bigode! Tanto se encontra no homem como na mulher neste país, camaradas! O bigode, pá! A nossa cantiga, camaradas, fala de alegria, pá! A nossa canção é dedicada ao povo português, camaradas, pá! Camaradas, pá, esta praça ainda vai ser novamente o povo, camarada! Como vais tu? Obrigado, camarada, pá! Boa noite, camaradas, pá! Nós somos os homens da luta, pá! E esta música é dedicada ao povo que está a viver um momento tão difícil, pá! Por vezes estás contigo desanimado, por vezes dás contigo a desconfiar, por vezes dás contigo sobressaltado, por vezes dás contigo a desesperar. De noite ou de dia, falta-te a alegria, e o povo a dançar é na tua gritar. De pouco mal o sinto sempre apertado, de pouco mal a Vamos cantar toda a reação. Vamos celebrar essa situação e vamos cantar toda a reação. continua quando o povo sai à rua. Olá, eu sou o Axel, nasci em Cascais em 1978. O que é que eu faço? O que é que eu não faço? Sou autor, compositor, intérprete, escritor, produtor, faço tudo. Vou a casa, faço orçamentos grátis, faço tudo. A minha foto favorita, olha esta, bem bonita. O meu livro favorito, olha, é este. Olha, foi o que escrevi tudo. O meu brinquedo favorito, olha este telemóvel, bem fofinho, é? Nova geração, pumba. O que mais me arrepia? Daqui a 20 segundos vocês vão perceber. O meu artista português favorito chama-se Axel. Não, vou promover os outros, não? Ah! Fala a minha canção. Fala do bater do coração, fala dos sentimentos, de emoções, fala de alegria, fala de expressividade, de animação e é aquilo que vocês vão sentir a partir de agora. Bum, bum, é, sintam o bater do nosso coração. Bum, bum, yeah, bum, bum, yeah. Sinto o bater deste meu coração. Bum, bum, yeah, bum, bum, yeah. Este é o ritmo do amor. Pelas ruas da cidade sinto o beat da saudade. O mundo balança com toda a paixão. Aquele corpo de sereia deu à costa e parece uma navegante que busca perdão. Vem ter comigo e balança e vai ao fim esta dança. O mar ao corpo contigo, agora até o infinito. É só pegar na cintura, não largar só segura. Cantem todos comigo o nosso refrão. Bum, bum, yeah. Bum, bum, yeah. Sinto o bater deste meu coração. Bum, bum, yeah. Bum, bum, yeah. Este é o ritmo do amor. Bum, bum, yeah. Bum, bum, yeah. Sinto o bater deste meu coração. Bum, bum, yeah. Bum, bum, yeah. Este é o ritmo do amor. De Portugal para todo o mundo, um sentimento tão profundo, não vão mais parar este meu coração. Vem comigo e balança e vai ao fim esta dança. Não para o corpo contigo, agora até o infinito. É só pegar na cintura, não largar só segura. Cantem todos comigo o nosso refrão. Bora, fiado, com mais! Bum, bum, yeah. Bum, bum, yeah. Sinto o bater deste meu coração. Bum, bum, yeah. Bum, bum, yeah. Este é o ritmo do amor. Este é o ritmo do amor. Bum, bum, yeah. Bum, bum, yeah. Sinto o bater deste meu coração. Essas vozes comigo. Este é o ritmo do amor. Olá, eu sou o Ricardo Sousa, tenho 37 anos e venho de Carvoeiro, no Algarve. Sou médio-alto, olhos castanhos, praia, montanha, praia. Manhã, tarde ou noite, noite. A minha foto favorita, uma foto tirada numa tarde na guia, no centro comercial, onde aparece a minha mulher, o meu filho e o meu enteado. Tão lindos. O meu brinquedo favorito é o meu Mac. O meu momento favorito na semana é quando chego a casa todas as noites, todos os finais do dia, estou com a família, com o meu filho, é um momento especial. Uma mania, roer as unhas. A viagem da minha vida, uma semana inteirinha em Nova Iorque. O que mais me arrepia, a má língua. O melhor que Portugal tem, o sol e a luz das pessoas. O meu artista favorito, Rui Veloso. O meu género musical favorito, qualquer um acústico. A música que eu interpreto, a O Mar, o Vento, as Estrelas, fala daquilo que os portugueses já conseguiram fazer, mas principalmente daquilo que ainda podem vir a fazer, da força que eles têm. Eu dedico esta música à minha mulher, aos meus filhos e a todos aqueles amigos que me têm apoiado nesta nova aventura. O mar, o vento, as estrelas, fartos de nada fazer, tentaram guiar os homens, dar a terra a conhecer. Poderiam descobrir oceanos, continentes, mas teriam de enfrentar o mundo e os seus tormentos. E os homens não eram loucos, nas terras desconhecidas, recusaram embarcar em viagens suicidas. Foi então que Dom Henrique, homem de grande valor, aceitou o desafio sempre. Ser a estrada para as terras que domando, e tu vem, tu diz-me a rota das caravelas que mando. As estrelas, o sol e a lua servirão para nos guiar, e a terra que hoje é escura vai ficar azul do mar. E os homens não eram loucos para terras desconhecidas, recusaram embarcar viagens suicidas. Foi então que Dom Henrique, homem de grande valor, aceitou o desafio sem temor. O mar, o vento, as estrelas, fartos de nada fazer, tentaram guiar os homens, dar a terra a conhecer. Poderiam descobrir oceanos, continentes, mas teriam de enfrentar o mundo e os seus tormentos. E os homens não eram loucos para terras desconhecidas, recusaram embarcar em viagens suicidas. Foi então que Dom Henrique, homem de grande valor, aceitou o desafio. Foi então que Dom Henrique, homem de grande valor, aceitou o desafio. E os homens não eram loucos para terras desconhecidas, recusaram embarcar em viagens suicidas. Foi então que Dom Henrique, homem de grande valor, aceitou o desafio sem temor. Últimas atuações da noite. Uma salva de palmas para os homens da luta, os camaradas. O grande maluco Axel e o Ricardo Sousa. Pois é, já por aqui passaram todas as canções concorrentes desta edição do Festival da Canção. A canção vencedora vai ser apurada a partir da soma dos pontos da votação distrital do Júri Nacional com a soma dos pontos da votação do público aqui presente e do público aí em casa. Tudo em partes iguais. Por isso, vote e ajude a escolher a canção que vai representar o nosso país na Alemanha, já em maio, no Festival da Eurovisão 2011. Marque 760-100, seguido da terminação que corresponde à sua canção favorita. Para a canção número 10, 310. Para a canção número 11, 760-100, 311. E se a sua favorita for a canção número 12, 760-100, 312. Claro está. E aí, depois de 12 canções, imagino que esteja um bocadinho indeciso, baralhado, nós ajudamos. Ora, vamos lá então recordar. Com esta canção embalo o meu pobre coração. que me fazem navegar. Encontrei uma canoa para onde vais levar. São os barcos de Lisboa. Mas o site não vais o mar me dar. A barca cai na noite em nome do amor. Ou a correr, quase a voar, sempre a mover. Bater deste meu coração. Bom, bom, yeah. Bom, bom, yeah. Este é o ritmo do amor. Os braqueiras desconhecidas recusaram embarcar em viagens suicidas. Foi então